Bendito sejamos nós, esquecidos pelo homem, mas lembrados pelo Senhor. Pois teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. O alarme vai tocar, é ligação direta. Aqui a voz dos esquecidos do povo da favela. Não vou negar minha cor, não vou negar o que sou. Não vou negar que vários manos esqueceram do amor. E em suas quebradas promovem guerras e matanças, esquecendo-se de tudo que eles ensinaram na infância. Se acharam muito importantes, não lembram mais dos irmãos. Nunca fez nada por ninguém, diz que faz revolução. Mas até tu, Brutus, veja só, quem diria. Aqui a voz dos rebelados, dos oprimidos pela mídia, cantor de música baiana, pagodeiro sertanejo, todo de branco na tela da Globo pedindo paz, fazendo apelo. E nós aqui que tentamos conscientizar os irmãos, o que nos resta é um pouco de liberdade de expressão. Assimilar o nosso som? Sim, então entendo o que queremos, o fim das injustiças e um pouco mais pra quem tem menos. A voz dos esquecidos aqui não vai se calar, escoltados por Jesus somos. Não vou negar, a nossa prece e oração vem dizendo amém. Aqui a mídia doido não fez ninguém de refém. A voz dos esquecidos aqui não vai se calar, escoltados por Jesus somos. Não vou negar, a nossa prece e oração vem dizendo amém. Aqui a mídia doido não fez ninguém de refém. São milhares de pessoas, de seres humanos, jurando ter amor a Cristo e simplesmente matando, igual político ladrão que não deixa falha, sempre elegante na tela da TV, rindo da sua cara. 200 mil de recompensa pro PM bandido que matou sequestrador do empresário rico. Aqui pro pobre aparecer em jornal ou revista, sou encontrado baleado, morto em chacina. São eles próprios propagadores dessa merda, querem me ver algemado dentro de uma cela, esperando a visita no domingo de sol, sonhando com a quebrada, uma partida de futebol. A elite me odeia, os invejosos também. E se eu deixar brecha, não vou saber quem é quem. O fato é esse, é simples e realista. O alvo será atingido, não queira estar na voz dos esquecidos aqui não vai se calar, escoltados por Jesus somos. Não vou negar, a nossa prece e oração vem dizendo amém. Aqui a mídia doido não fez ninguém de refém. A voz dos esquecidos aqui não vai se calar, escoltados por Jesus somos. Não vou negar, a nossa prece e oração vem dizendo amém. Aqui a mídia doido não fez ninguém de refém. Reage agora, sim, porque o papo é sério. A vitória ansiosa, há muito tempo espero. Várias barreiras, milhares no meio da minha estrada. Não pense que foi fácil pra mim recomeçar do nada. Um novo nome, nova correria, tudo de novo. Recuperar o que perdi, maior sufoco, tipo presidiário, saindo da detenção, no meio da sociedade, buscando reintegração. A burguesia me sufoca, fico até sem fôlego. Considerei, confiei, me fizeram de bobo, mas dar a volta por cima é só questão de tempo. Não tive outra escolha, vou destilar meu veneno nas garras do inimigo, querendo meu caixão. Aqui disparo, banca forte na cova do leão. Contato, roleta russa, RPJ, firma OC, FO, expressão rap a toda rapa, pode crer. A voz dos esquecidos aqui não vai se calar, escoltados por Jesus somos. Não vou negar, a nossa prece e oração vem dizendo amém. Aqui a mídia doido não fez ninguém de refém. A voz dos esquecidos aqui não vai se calar, escoltados por Jesus somos. Não vou negar, a nossa prece e oração vem dizendo amém. Aqui a mídia doido não fez ninguém de refém. E finalizando, agradeço a Deus por livrar-me dos falsos amigos e dos amigos falsos. E que o Senhor tenha piedade de suas almas.